como é que faz o filme? O Romano e a rainha do Panela Velha. Verde, acompanhado de duas meninas muito bonitas, só vestidas com maiô, uma com colã branco e outra com colã amarelo. São realmente muito bonitas e estão de parabéns do Panela Velha pela roupa das meninas e está animando muito mais o serviço do Renascença. São realmente, olha, estão de parabéns. Peço para os nossos amigos, meus amigos. Vamos lá então, tudo bem. Olha, tá pintando uma nova resposta entre eles. Sistema Andresa. É, fala muito bem, diz limitadamente. Legal, também vai ter uma força pra gente aqui na nossa. Entrevistamos uma pessoa lá de Vituba, que está aí com a sua namorada, curtindo o carnaval. Pessoa de ficar no carnaval em Vituba, para vir aqui para a Tijuca. Final do nosso carnaval, nem fica desejo nada para aquele carnaval que é tão belíssimo da cidade de Vituba.